Dois minutos depois do meio-dia, então boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no último sábado de cada mês e do mês de março e, como é hábito, levamos até si a versão XL do Cash Rasto Zero com Vítor Neves. É disso que vamos falar já a seguir. A Serra está aí, sim ou não? Sábado, 12 horas, em direto na Boa Nova. Miguel Ventura, presidente da Adiber, vem ao Cash Rasto Zero responder a estas e outras questões. Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, pela voz de Miguel Ventura, num olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Este sábado, 12 horas, em direto, para ouvir e ver na Boa Nova. A não perder. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiros Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. E é disso que vamos falar já a seguir nesta edição de Cash Rasto Zero, 28 de março. Cash Rasto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rasto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Rasto Zero. Com o apoio Civifran. Construção e reabilitação. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Edição de Cash Rasto Zero com Vítor Neves. Vítor Neves, muito boa tarde. Bem-vindo a mais um Cash Rasto Zero. Para todos, uma muito boa tarde e é naturalmente com prazer que renovamos os nossos agradecimentos por nos acompanhar nestas emissões que acontecem sempre ao sábado, depois do meio-dia. E quando o sábado é o último de cada mês, fazemos a versão XL e esta versão XL tem reposição à terça-feira, depois das 19 horas. Estamos em direto, passam agora pouco mais de 4 minutos do meio-dia. O Cash Rasto Zero está sempre disponível para si na página da Boa Nova, em www.radioboanova.com, também no blog, no Facebook ou ainda no jornal Folha do Centro. Esta segunda temporada é dedicada à economia e, neste olhar sobre a economia, hoje um olhar muito particular sobre a Beira Serra. Temos connosco Miguel Ventura, é o presidente da Adiber, Adiber que assinalou recentemente 20 anos de atividade. Tudo começou em Góis, inicialmente eram 5 concelhos, agora são 4, e é sobre isto que vamos falar com um homem que é licenciado em economia, casado e pai de um filho, regista 45 anos de idade e tem como seu habitat natural e habitual Arganil. Miguel, muito obrigado por teres vindo. Conhecemos-nos há mais de 25 anos, não fazia sentido que não tivéssemos uma conversa neste tom informal, por respeito por quem nos ouve e quem nos conhece. Adiber, um projeto de vida, esta Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, convido-te para começar a nossa conversa que nos expliques, em miúdos, se me permitem o termo, o que é isto. Muito bom dia. Cumprimento o Vítor, cumprimento também o Albino José e cumprimento todo o auditório da Rádio Boa Nova. É para mim um enorme prazer estar hoje aqui convosco, partilhar aqui um pouco daquilo que é a visão que temos do desenvolvimento da nossa região, uma região à qual todos nós pertencemos, à qual todos nós temos orgulho em contribuir para o seu próprio desenvolvimento. E agradecer aqui também e aproveitar esta oportunidade para agradecer a parceria, a colaboração, a cooperação que a Rádio Boa Nova sempre teve para com a Adiber, ajudando-nos a divulgar, a difundir as informações que são necessárias para que toda a nossa população possa também estar integrada neste processo de desenvolvimento, que deve ser um processo de desenvolvimento mobilizador, um processo de desenvolvimento que envolva todos os atores locais, desde o mais simples cidadão até às autarquias locais. Respondendo o que é a Adibera, o que é todo este movimento, a Adibera é uma associação de desenvolvimento local que emergiu da sociedade civil e da necessidade que um conjunto de pessoas já há 20 anos atrás teve de criar estruturas que pudessem, ou criar uma estrutura que pudesse vir a beneficiar daquilo que eram na altura os meios financeiros do segundo quadro comunitário de apoio, que tinha um grande enfoque também no envolvimento da sociedade civil, ou seja, começar a deixar que as instituições e os organismos públicos deixassem de ter a preponderância que tinham na altura e haver aqui uma promoção e um maior envolvimento das pessoas, das instituições, nestes processos de desenvolvimento. E daí que naquela década de 90 do século passado tenham emergido em Portugal um conjunto significativo de associações de desenvolvimento local, com a participação, como disse, de cidadãos, com a participação de entidades como IPSS, como outras organizações culturais, recreativas, sempre em parceria e trabalhando em conjunto no sentido de gerarem escala, gerarem dimensão, de alguma forma reforçarem o lobby que era necessário para fazer vingar junto dos decisores aquilo que eram as verdadeiras necessidades dos territórios. Há quem diga que há conselhos a mais num país tão pequeno. Uma associação como a Adibera permite ou tem como objetivo, de algum modo, contribuir para contornar essa dificuldade? As pessoas terem uma visão menos de quintal e mais de quinta, isto é, mais alargada? As associações de desenvolvimento local não se pretendem substituir aquilo que é o foco das autarquias locais e do poder local, que está bem enraizado no nosso país e que nos últimos 40 anos deu um grande contributo para o desenvolvimento destes territórios, sobretudo os territórios de baixa densidade. Aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós temos conseguido ao longo destes anos e destas mais duas décadas, no caso da Adibera, mais duas décadas neste movimento das associações de desenvolvimento local, é de facto dar essa imagem, dar essa possibilidade de haver uma intervenção supramunicipal, em parceria com os municípios, mas dizendo e afirmando que cada um per si, e utilizando a expressão que acabaste de utilizar, no seu quintal, não consegue resolver todos os problemas, porque há problemas que são transversais a uma mesma região, e então há necessidade de dar as mãos, evitando uma lógica bairrista, uma lógica mais bairrista, mais de nós é que sabemos, e abrindo e partilhando de facto essa visão e dando as mãos aos seus vizinhos, porque em conjunto e juntos somos efetivamente mais fortes e temos a tal uma maior capacidade reivindicativa. Eu li um texto junto de quem tem o poder de decisão e nos ajude a ultrapassar as dificuldades e a resolver as necessidades que estes territórios ainda vão tendo. Eu li um texto assinado por ti em que dizias, de uma forma muito breve, umas palavrinhas muito curtas, mas que diziam exatamente aquilo que pensamos que pode ser decisivo para o futuro desta região, que era isto e apenas e só: temos que nos unir. Precisamente. E a Adibera tem dado um contributo muito, muito importante nessa união deste território da Beira Serra. Tu, quando sentas à mesma mesa o Zé Carlos Alexandrino, o Ricardo Alves, o Mário Loureiro, a Lourdes Castanheira, eles estão todos unidos? Estão. Hoje era precisamente aí que eu queria chegar. Eu quero relembrar aqui o trabalho que a Adibera fez para a promoção da coesão e da união destes quatro municípios. Acho que faz parte da história da Adibera e nós orgulhamos-nos disso, e não estando aqui a colocar em cima dos ombros todas, ou haver aqui algum pretenciosismo da nossa parte, mas julgo que também temos que fazer história. E desde o primeiro Congresso da Beira Serra em 2001, realizado em Góis, o segundo Congresso da Beira Serra, realizado aqui em Oliveira do Hospital, em 2003, e sobretudo com o terceiro Congresso da Beira Serra, que se realizou em 2012 em Erganil, julgo que demos, de facto, grandes passos no sentido de afirmar este território como um território coeso, um território que fala a uma só voz. Não apenas ao nível dos autarcas, mas ao nível da vasta parceria que hoje está aqui instalada. E todos nós, todos os cidadãos deste território, e eu que ando muito por estes quatro concelhos, noto muito isso. Hoje, haver um projeto em Oliveira do Hospital, ou em Góis, ou em Erganil, ou em Tábua, as pessoas sentem-no como seu. Ou seja, já não há aquela lógica de, peço desculpa pelo termo, de inveja, daquela lógica, se o outro tem, eu também quero ter. Não, aquela lógica, se o outro tem, também é nosso. Ou seja, há aqui, de facto, um sentimento de região mais forte do que existia há uns anos esta parte. E para isso também contribuiu uma nova geração de autarcas. Daí não tenho, gente, não com tenho outra, qualquer dúvida. Com outra capacidade de ver. Com outra capacidade, e também a evolução dos tempos levou a isto, até porque estamos a iniciar um novo quadro comunitário de apoio, portanto o Portugal 2020, que obviamente leva e conduz a este reforço das parcerias, a este reforço do aumento de escala das intervenções locais. E nós, e é um problema que temos neste território, é um problema transversal a estes concelhos, que é o do despovoamento, e o despovoamento acelerado das nossas freguesias, sobretudo das nossas freguesias. Portanto, temos que nos unir para ganhar essa mesma escala e para justificarmos os investimentos que têm que ser feitos neste território. Uma questão, portanto, de massa crítica, eu queria chamar, e se me permites, só no minuto, queria dar aqui um exemplo muito importante no trabalho que foi feito relativamente à coesão deste território. Em 2012, estava em cima da mesa, na altura que realizámos o terceiro congresso da Beira Serra, a constituição das CIM, das comunidades intermunicipais. E muito se falou e muito se escreveu na altura sobre qual seria o enquadramento destes municípios na nova arquitetura administrativa que estava a ser discutida. E nós, no congresso da Beira Serra, estes quatro municípios disseram, fosse qual fosse a solução que, neste caso, a administração central, o regional, quisesse impor para este território, estes quatro municípios ficariam juntos na mesma comunidade intermunicipal. E isso foi muito importante, porque ao fim de 20 anos de trabalho, de um trabalho conjunto e de criar esta rede local que hoje está perfeitamente instalada e perfeitamente enraizada, nós vermos um mapa onde dividia este território por três CIM, foi arrepiante. Não fazia qualquer sentido. Mas não fazia qualquer sentido. Oliveira mas do Hospital, já sabemos que no mundo da política. Oliveira do Hospital ir para a Beira Interior, Tábua ir para o Planalto Beirão, Erganil e Góis iam para Coimbra. Quer dizer, desmembrávamos aquilo, íamos contrariar aquilo que era a vontade do próprio território. E isto é só para dar um exemplo, de facto, do trabalho que estas associações também geraram e também influenciaram no sentido de manter a coesão destes territórios. Mas deixa-me ir mais longe. E colocá-los a falar a uma só voz. Beira Serra. Não é curta esta Beira Serra, com Erganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua? Não seria, para fazer jus ao nome, necessário ter aqui mais gente, por exemplo, de Ceia, de Gouveia, só para citar dois exemplos? Sr. Vítor, os territórios vão se afirmando e vão se construindo de acordo com as suas necessidades. Nós temos este trabalho aqui conjunto, e não apenas a Diber, mas há outros organismos e há outras intervenções setoriais de outras áreas que têm este território como referência. Por exemplo, o Centro de Emprego de Erganil, cuja área de intervenção é similar à da Diber, tem mais o Conselho de Pampilhosa da Serra. Na área da saúde, o Serviço de Urgência Básico tem também este território como referência. Portanto, há aqui subterritórios que já estão enraizados. Agora, há outro tipo de intervenções que efetivamente exigem uma maior escala, uma maior participação. E aí estou de acordo, mas aí há outros fóruns que podem efetivamente contribuir para esse aumento de escala. Portanto, esta terra ferra com os tens nas mãos, para ti é QB para aquilo que é o objetivo destes quatro municípios e, de algum modo, desta parte da região da Beira Serra. É QB naquilo que estamos, que temos vindo a trabalhar no sentido da valorização dos nossos recursos endógenos, na valorização daquilo que são os nossos ativos específicos, no trabalho que temos vindo a fazer de articulação para o desenvolvimento económico e social do território. Não é suficiente, por exemplo, para reivindicarmos melhores acessibilidades. E aí temos, obviamente, que ter junto a nós conselhos como Ceia, conselhos como Gouveia, que também necessitam ainda do IC6, do IC7, para o seu desenvolvimento. Mas aquilo que eu queria dizer é que também aí trabalhamos noutras áreas. E trabalhamos em cooperação com os outros colegas. No caso de Ceia, e para dar o exemplo do que deste, os nossos colegas congéneres da ADIBE é a Adruze, que está sediada em Gouveia. Nós, no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local, que foi recentemente aprovada em Oliveira do Hospital e que está neste momento em análise para sim, ser, também já lá iremos. Para ser aprovada, portanto, mesmo dentro desta estratégia de desenvolvimento local, nós assinámos um protocolo de cooperação à DIBER, à Druze, à DD, que tem aqui os concelhos de Nelas e Mangualde, à Dices, que abrange Santa Comba e Carregal do Sal, e também a do Eceira, que tem como zona de intervenção a zona da Serra da Lousã, portanto, Vila Nova de Poiares, Lousã e Miranda do Corvo. Ou seja, com as associações que nos rodeiam, nós temos um protocolo de colaboração e de cooperação para o desenvolvimento de iniciativas que exijam uma escala superior. Muito bem, estou-me aqui a lembrar, só para terminar, dar aqui dois exemplos concretos de como. Queijo Serra da Estrela, Vinho do Dão. São dois produtos que nos unem a estas associações aqui do lado do Dão, do lado da Serra da Estrela, portanto, estamos imbuídos do mesmo espírito no sentido de, ao nível dessas produções, podermos desenvolver ações, atividades que exijam uma maior escala que nós, nestes quatro concelhos, entendemos que não é QB. Os 50 mil habitantes não chegam. Deixa-me ir um bocadinho mais longe. Não te parece, e tu acabas de fazer uma descrição tão exaustiva e tão clara que me motiva esta questão, que é gente a mais para tratar de gente de menos. Isto é, não há demasiadas associações, porque além de tudo isso que tu acabas de dizer, depois temos o Pinhal Interior, além das câmaras municipais, depois as NUTs, depois as comunidades intermunicipais. Bem, é para aqui uma salgalhada de gente e de associações, isto cruza-se tudo. Normalmente, quando começamos a perceber quem é que é responsável por quê, começamos a ficar meio perdidos, não é só no Pinhal Interior, é por aí pelos pinhais todos. Não te parece que isto faz alguma confusão ao normal cidadão da região? Confesso que sim. De facto, é assim, quando nós olhamos para estas siglas todas, o cidadão fica confuso. Eu nas siglas já nem lá vou. Fica confuso e diz assim, para onde é que eu vou? Quem é que resolve o meu problema? Mas, havendo um trabalho articulado, havendo um trabalho de parceria, de verdadeira parceria, em que cada entidade, cada instituição, cada organismo sabe quais são as suas competências e aquilo que pode fazer, julgo que se ultrapassam perfeitamente essa visão que possamos ter num primeiro impacto de dizer que é muita coisa para resolver, ou seja, são muitas instituições para tão poucas pessoas para os problemas. Agora, tem que haver efetivamente uma maior articulação no trabalho que todos nós desenvolvemos. Isso aí, sem dúvida alguma. Deixa-me meter contigo. Naqueles teus sonhos que tu não podes partilhar com ninguém, algum dia te passou pela cabeça que um dia a ADIBER podia ser um super conselho? Não. Não, a ADIBER não tem. Não eu já lhe chamei em tempos idos a ALIBER, que não era uma espécie de super conselho da Beira Serra para justificar a tal massa crítica que precisamos e diminuir o número de cargos e de políticos e de instituições que consomem muitos fundos. Não, nós não temos a pretensão de nos substituirmos a ninguém. Mas não te parece que há conselhos a mais? Pronto, julgo que esse papel pode ser e deve ser e está na mente de quem criou essas estruturas, pode ser desenvolvido e representado pelas comunidades intermunicipais. O objetivo das comunidades intermunicipais é de facto o promover um desenvolvimento supramunicipal naquilo que são as atribuições do poder local, ou seja, os municípios delegarem algumas das suas competências para uma estrutura supra, acima, mas também a nível central, a nível do próprio governo, da administração central, delegarem para um nível infra. Portanto, e termos aqui um nível intermédio que resolva um conjunto de problemas que compete à esfera pública. Com uma escala mais abrangente. Isso aí julgo que está bem entregue. Agora vamos ver, de facto, se as CIME conseguem ter as competências, mas sobretudo, porque dar competências é fácil, sobretudo os recursos que permitam a resolução desses mesmos problemas. Mas terás que nível das minha... associações de deixa-me só perguntar-te total. Isto, mas não há conselhos a mais, em tua opinião, até mesmo aqui na nossa região da Beira Serra? É assim, não sei, julgo que cada um terá, cada conselho tem a sua especificidade, tem os seus problemas. Cada conselho está bem entregue, está enraizado. Não julgo que trazer para já, para cima da mesa, essa questão da união de municípios e da possível fusão de alguns municípios, quando ainda há tanto para resolver e há questões mais preocupantes para resolver nestes concelhos, julgo que não é oportuno. Agora, isso vai estar em cima da mesa muito em breve. Não tenho. Convém ter esse presente que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E a questão da reorganização administrativa ao nível das freguesias foi o primeiro passo para isso. Agora, que esse processo. Que esse processo da reorganização das freguesias, com a fusão de freguesias, nos traga alguns ensinamentos sobre aquilo que não deve ser feito. Sobre o que outro, não deve ser feito e o que deve ser feito. E o que deve ser feito nesse processo. Porque eu sou defensor, de facto, da participação das pessoas e dos cidadãos nestes processos. E sou contra as imposições. Daí há um pouco ter referido e ter dado aquele exemplo da comunidade intermunicipal. Como é que um território que estava a acabar de sair de um congresso amplamente participado, a dizer Beira Serra fala uma só voz, isso foi manchete de várias de acordo, órgãos de comunicação em social. Em todo lado. Passado 15 dias surge um mapa que vem de cima para baixo que ignora isso por completo e divide estes concelhos. Portanto, se fosse essa a vontade destes municípios, de acordo. Agora, não era essa a vontade, eu quando digo dos municípios, digo destas populações em se desmembrarem. Agora, pessoas, se houver vontade das populações de algum município se juntarem com outras vizinhas, tudo bem, vamos a isso, vamos discutir e vamos lançar o debate. Agora, as imposições normalmente nunca funcionam. Vamos voltar a olhar para a ADIBER. A ADIBER tem três pilares fundamentais: o desenvolvimento local e rural, formação, qualificação e emprego e ainda novos direitos do cidadão, como por exemplo a inclusão. Tudo isto para promover um território vivo, criativo, empreendedor e fixar pessoas. Miguel, 20 anos de trabalho, alguma frustração porque... Em 20 anos, a região da Beira Serra perdeu pessoas. Claro, nós nunca ficamos satisfeitos com o trabalho que desenvolvemos. Mesmo com os líderes, os PRODERs, mais de 20 com os milhões mais centro, com de os quadros comunitários, com não apenas o dinheiro que veio através destes programas locais, mas todo o dinheiro que veio dos quadros comunitários de apoio. Sim, uma pipa de massa, como já disse um antigo presidente da Comissão Europeia. Claro. Agora, Vítor, isto é um problema transversal e não é apenas português, é um problema europeu. Naturalmente. É um problema europeu, o envelhecimento da população. E a migração para os grandes centros. E no caso português, a migração das populações do interior para o estrangeiro. E, sobretudo, no nosso caso aqui da nossa região, mais vincado para os grandes centros de Lisboa e do Porto. E mesmo dentro aqui desta nossa região, deixa-me só dizer isso, também há uma migração das pequenas freguesias... Para as sedes de concelho. Exatamente. Mas, João Vítor, aí é o tomá-lo menos. Pelo menos as pessoas fixam-se dentro deste território. A nossa preocupação são aqueles que fogem e que se ausentam daqui, sobretudo a população mais jovem. Ou seja... Na sua idade ativa, quando estão predispostos, quando têm capacidade de contribuir para o desenvolvimento do território, saem... E para a mudança das mentalidades. E para a mudança das mentalidades, saem e vão E o que é que está a falhar, Miguel? Está a falhar política, uma política pública de nível que venha de cima, e aqui estamos a falar ao nível da administração central, favorável, efetivamente, ao desenvolvimento do interior, e que de uma vez por todas combata as assimetrias que ainda hoje separam o interior do litoral. Porque por mais que nós possamos fazer, efetivamente, quem aqui está, quem aqui vive, quem aqui reside, quem aqui resiste no dia a dia, por mais que nós possamos fazer, se quem tem o poder de decisão a nível central não tiver capacitado que é necessário que os territórios do interior, que os territórios das baixas densidades também fazem parte do país e que lhe é preciso dar condições para fixar aqui as populações, efetivamente não conseguimos inverter este ciclo vicioso do desenvolvimento. Dá-me dois ou três exemplos de coisas que tínhamos que fazer de imediato. Estou já aqui do Oliveira do Hospital, estamos aqui em Oliveira do Hospital, e acho que é fundamental, e aqui ao Sr. Presidente, ao professor José Carlos Alexandrino, pela batalha permanente que tem tido na questão da reivindicação da continuidade do IC6 e do IC7. As acessibilidades são fundamentais. Eu vi um estudo recente da Comissão Europeia com os graus de desenvolvimento dos territórios, ou seja, nos últimos 20 anos, portanto, desde que Portugal está na União Europeia, portanto, desde que entrou para a antiga CEE da União Europeia, qual foi o nível de evolução. E uma das zonas mais pobres do país foi aquela que cresceu mais, que foi o Empinhal Interior Sul. Eu tive a oportunidade de escrever isso num artigo. O crescimento que teve, e porquê? Passa-lhe, é atravessado o Pinhal Interior Sul, estamos a falar ali dos concelhos de Vila de Rei, Mação, Proença Nova, é atravessado pela A23. E foi desde que a autoestrada se instalou ali que houve ali um desenvolvimento daqueles territórios. E nós temos aqui médias cidades à nossa volta, o caso de Viseu, que hoje fica aqui num centro de um conjunto de redes viárias da excelência. Só falta a ligação a Coimbra, uma ligação digna por autoestrada. Sim, falta mas essa. Tem a A25, tem a A24, e vemos a expansão que Viseu e toda aquela malha urbana de Viseu teve nos últimos anos. A Covilhã, a Guarda, ou seja, é fundamental termos aqui uma rede de acessibilidades que ajudem ao desenvolvimento económico, à instalação de empresas, à fixação de investimento económico. Porque investimento económico fixa pessoas. Claro, naturalmente. Vou dar aqui um caso positivo vizinho, o Conselho de Tábua. Com um grande grupo económico local que se desenvolveu e que tem crescido de uma forma exponencial nos últimos anos. E aí as acessibilidades são um belo exemplo. Porque e aí as acessibilidades são um belo exemplo. Há mesmo uma via para a empresa, que é para não haver dúvida. Mas, Vítor, dou-te mais um exemplo daquilo que é necessário fazer para a promoção do interior e para a fixação, para a atração de pessoas e para a fixação de pessoas no interior. A questão do ensino. E vou outra vez a um exemplo do Oliveira do Hospital. Escola Superior de Tecnologia e Gestão, STGO, todos os anos fica na corda bamba. Sim, todos os anos tem o machado levantado para fazer o corte definitivo. Para fazer o corte definitivo. E ainda recentemente. O que provoca uma desmotivação e uma descredibilização terrível. Precisamente. E eu sei, em Arganil, em Góis, o conjunto de pessoas que se qualificaram, que aumentaram as suas qualificações para nível superior, porque têm um estabelecimento de ensino superior perto de casa, que não exige tantos recursos para ir para Coimbra. E estava a dizer, o que é que nós podemos fazer? É assim, não é compreensível quando o governo lança um programa de estímulo à fixação dos jovens e para que os jovens possam procurar os estabelecimentos de ensino superior do interior para aí aumentar as suas qualificações. Por exemplo, este COF ficou fora desse programa. Portanto, mais um exemplo que não depende da região, e por muito mais que nós façamos, efetivamente, e aí o município de Oliveira do Hospital tem estado ao lado de reivindicações e depois consegue motivar também um conjunto de instituições. Eu lembro-me que o próprio órgão de gestão da ADIBER aprovou uma moção, ou seja, eu quando falo aqui no órgão de gestão da ADIBER, estou a falar num fórum onde estão sentados os quatro presidentes de Câmara e um conjunto de outras entidades, que aprovou uma moção de apoio há continuidade da Estegó na nossa região. De acordo, Miguel, mas deixa-me dizer uma coisa. Temos autarcas modernos, temos autarcas a falar uma só voz, temos uma ADIBER dinâmica e viva, a promover um sem número de iniciativas e a colocar toda a gente a falar a uma só voz. Mas o que é que falta para termos, por exemplo, o tal problema das acessibilidades, uma estrada que literalmente acaba num pinhal e que para chegar aqui, o que nos aconteceu a nós os dois esta manhã, quase que temos que fazer rally para nos desviar dos buracos. O que é que falta fazer, Miguel Ventura? Falta essa visão. Não, mas o que é que falta fazer da nossa parte? Vamos fazer o quê? Dormir na estrada para fazer uma ação reivindicativa daquelas como nos bons velhos tempos? Não, vamos. Eu sou apologista e a minha maneira de ser sou um bocadinho contra as... Não quero dizer que não possa participar nelas, mas não sou ativista no sentido de reivindicar pela pressão ou pela forma negativa, mas sou por reivindicarmos da forma positiva e demonstrarmos aquilo que nós somos capazes de fazer. Quem quer dizer com isso? Que és mais apologista de lutar nos corredores? E sou mais apologista de mostrarmos que este é um território que faz falta à coesão territorial do nosso país. Porque Queixo Serra da Estrela só há aqui neste território. Vinho do Dão só há neste território. Uma paisagem como temos na Serra do Açor, como temos aldeias como o Piódão, como temos os vales do Alva, do Mondego, do Ceira, só há neste território. Portanto, temos que demonstrar que este território é fundamental para a coesão territorial e fazer ver aos decisores, a quem está no Terreiro do Paço, que efetivamente tem que apostar neste e noutros territórios se quer ter um país mais coeso. Porque, volto a dizer, é necessário que haja uma política pública de âmbito nacional amiga dos territórios do interior. Miguel, porque, Vítor, a nível local, os municípios fazem tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que está ao seu alcance, com prejuízo das próprias... com prejuízo, isto é, com recursos que pertencem às próprias populações. E eu dou aqui o exemplo. O que estamos a pôr em causa são os resultados. E a verdade é que a estrada continua a terminar num pinhal, e a verdade é que não saímos disto, e a verdade é que eu há anos que ando a ouvir um discurso semelhante ao teu, e a verdade é que não nos conseguimos fazer ouvir. E quando digo não nos conseguimos fazer ouvir, também estou a vestir a camisola da Beira Serra, como não pode deixar de ser, não? Toda a razão. Agora eu também não sou decisor, não estou em Lisboa, fazemos tudo o que está ao nosso alcance no sentido de fazer ver a quem tem esse poder para nos ajudar. Agora, as democracias, como dizia o Churchill, são o pior... Sim, mas não há melhor. Mas não há outro melhor. É assim, se nós... E a política é a arte do possível, também sabemos isso. É assim, mas se nós não temos uma capacidade, uma eleitoral, com os poucos eleitores que temos, e cada vez menos, como é que nós conseguimos reivindicar, de facto? É o tal ciclo vicioso que eu há bocadinho falava. Não temos pessoas, então não temos pessoas, não se justificam investimentos. Claro. Se não se justificam investimentos públicos, então estamos a contribuir para o êxodo dessas pessoas. Isto é um ciclo vicioso que precisa de ser cortado em qualquer lado, e por isso é que tem que ser as políticas públicas centrais a romperem com esse ciclo vicioso, transformando num ciclo virtuoso do desenvolvimento. Como sabes, eu tenho uma estima pessoal muito grande por ti, mas hoje estou aqui na função de perguntador e é esse caminho que vou seguir. Eu estava-te a ouvir a falar sobre as potencialidades da região. Aqui há dias vi uma entrevista tua na Nova TV, quando da BTL, e ao ouvir o teu discurso, não pude deixar de pensar que também aqui há dias ouvi um senhor Trás-os-Montes com um discurso muito semelhante, também aqui há dias ouvi um senhor de Lafões com um discurso muito semelhante, e é isto que me parece um bocadinho repetitivo. Andamos todos a fazer as rotas de Trás-os-Montes, a rota do vinho, a rota do queijo, a rota de não sei mais o quê. Parece-me que há aqui um discurso muito semelhante em que é muito complicado encontrar diferenciação, e já sabemos que não há dinheiro para tudo isto. Não, cada um de nós tem que defender e tem que evidenciar as nossas especificidades. Há um bocadinho dizia, okay, a Serra da Estação aqui não é entre os montes. A Serra do Açor e o Val do Alva só existem aqui, não existem... Sim, o Mirandal também diz que posta a mirandesa como aquela não há em lado nenhum. Precisamente, então vamos evidenciar as nossas potencialidades, aquilo que nos distingue, os nossos fatores distintivos, aquilo que é a identidade do nosso território, para a partir desses fatores diferenciadores conseguirmos atrair atrair pessoas. Porque atraindo pessoas, atraindo visitantes, estamos a criar riqueza. E ao criarmos riqueza, ao darmos, e agora estamos a falar na vertente e no setor do turismo, que foi o setor estratégico que nós elegemos no âmbito da última estratégia que foi concluída recentemente. No turismo estamos a falar no aumento do número de visitantes, no aumento do período de estada dos visitantes neste território e que consequências é que isso tem? Tem que ter consequências no aumento do número de na questão dos alojamentos turísticos terem um maior fluxo turístico e a partir daí criarem mais postos de trabalho. E houve um investimento significativo nessa área. Estão neste território cerca de mais de 200 camas, algumas de elevada qualidade, que muito em breve, umas já estão ao serviço do território, outras estão em fase de conclusão, portanto, e que vêm dar efetivamente uma nova possibilidade deste território se desenvolver ao nível turístico. Daí que nós tenhamos que evidenciar aquilo que é distintivo para que a pessoa que está a tomar a sua decisão onde vai passar este fim de semana diga: eu vou para a Beira Serra, vou para o Oliveira do Hospital ou vou para Arganil e não vou a Miranda do Douro ou não vou a Bragança, até porque fica mais longe do Porto ou de Lisboa. Portanto, daí esse trabalho feito pela Positiva, esse trabalho feito pela valorização daquilo que é nosso, daquilo que nos distingue e daquilo que nos orgulha a todos nós. Estamos na Boa Nova, são 12h38, estamos em direto a falar com o Miguel Ventura, é o presidente da ADIBER. Aqui em Cacho Resto Zero, já a seguir, vamos falar do compromisso da Beira Serra para chegarmos a 2020. Civifra, construção e reabilitação. Civifra, arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifra, Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifra. A Beira Serra está in, sim ou não? Sábado, 12 horas, em direto na Boa Nova. Miguel Ventura, presidente da ADIBER, vem ao Cash Resto Zero responder a estas e outras questões. Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, pela voz de Miguel Ventura, num olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Este sábado, 12 horas, em direto, para ouvir e ver na Boa Nova. A não perder. Civifra. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifra. Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifra. Cá estamos nós em Cash Resto Zero, versão XL, sempre no último sábado de cada mês, com reposição à terça-feira. Ao sábado é depois das 12, à terça é depois das 19. Estamos em conversa franca e aberta com Miguel Ventura, presidente da ADIBER. A ADIBER, que é quem coloca uma só voz à Beira Serra, nomeadamente quando falamos de Arganil, de Góis, de Oliveira do Hospital e de Tábua, e apareceu recentemente, melhor, não tão recente quanto isso, mas sempre a renovar-se, aquilo que a Beira Serra e a ADIBER denomina como Conselho de Parceiros. Miguel, o que é isso? Tendo aquela lógica que falávamos no início da nossa conversa, do envolvimento de toda a região nestes processos de desenvolvimento, nós criámos, no âmbito do LIDER 2, aquilo que designámos por uma comissão de apoio à gestão. Ou seja, termos outros parceiros que, não estando no órgão de decisão, no órgão de gestão, pudessem ir contribuindo. Essa comissão de apoio à gestão evoluiu depois no LIDER Mais para, e no subprograma 3 do PRODER, para aquilo que nós designámos pelo Conselho de Parceiros da Beira Serra. É um órgão consultivo da ADIBER, no qual estão... No próximo Conselho de Parceiros, naquele que foi constituído no dia 11 de Fevereiro aqui em Oliveira do Hospital, estão neste momento 124 entidades públicas, portanto organismos públicos, desde municípios, desde as autarquias locais, ou seja, municípios e juntas de freguesia, organismos desconcentrados do Estado, como o turismo, a cultura, a educação, o emprego, que fazem parte, a segurança social, que fazem parte do órgão de parceiros, e depois a grande massa é efetivamente as instituições locais do nosso território. Portanto, IPSS, do setor social, do setor cultural, do setor recreativo, associações de bombeiros, ou seja, são 124 entidades que já aderiram, que podem aderir muitas outras que possivelmente terão esse interesse e não tiveram a oportunidade de o fazer até ao momento. Portanto, é um órgão, como disse, é um órgão consultivo que reúne anualmente e ao qual a ADIBER presta contas daquilo que é a implementação, seja do subprograma 3 do PRODER, que gerimos até ao final de, e que está neste momento na sua fase final de execução, seja no âmbito do DLBC, que vai ser posto em... vai entrar em vigor muito em breve, portanto a candidatura está neste momento a ser apreciada. Como dizer que isso do DLBC é o Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Base Comunitária, portanto, ou seja, é a abordagem líder, tal qual nós a conhecemos, ou seja, é um instrumento financeiro que a Comissão Europeia obriga os Estados-membros a que seja gerido e a que seja posto no território por estas parcerias locais. Daí o Conselho de Parceiros da Beira Serra, que designou a ADIBER como sua entidade gestora, portanto, como sua entidade representante perante as autoridades de gestão nacionais, e que irá, num momento próximo, após a aprovação da estratégia por essas autoridades de gestão, irá também designar e aprovar um órgão de gestão, ou seja, no fundo, e para mais facilmente compreendermos esta estrutura, vamos a uma associação normal das nossas. Portanto, o Conselho de Parceiros será a Assembleia Geral, o órgão de gestão será a direção, e a ADIBER será o órgão executivo que executa e implementa depois as diretivas que emanam desse órgão de gestão e do Conselho de Parceiros da Beira Serra. Recentemente, agora, sim, diz. Não, e é para dizer que nos orgulho, e aproveito aqui a antena da Rádio Boa Nova para uma vez mais agradecer a confiança que todo o território depositou na ADIBER, e estamos a falar numa das maiores parcerias que temos a nível da região centro. Nós estamos a falar em que estas 124 entidades representam, com os associados que têm, estamos a falar em cerca de, para cima de 100 mil pessoas e entidades que estão representadas, porque temos também outras entidades que, não estando no território, têm aqui influência e que, portanto, sendo mais vastas, são também, e reconhecemos como interesse para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, estou-me a recordar da própria AIP, a Associação Empresarial, a Associação Industrial Portuguesa, que é a nossa parceira, porque tem associados deste território e também poderá dar um contributo para o seu desenvolvimento. Portanto, toda a região está envolvida e foi envolvida no processo de concessão e de elaboração da macroestratégia que nós apresentámos recentemente. Esse envolvimento foi recentemente colocado como uma espécie de território e mais, apostando num movimento e numa onda, vamos chamar assim, positiva, de colocar a Beira Serra IN, um IN que a ADIBER associou a inovador, a inteligente, a inclusão, a inimitável e a institucional. Queres falar sobre isto? Quero. Nós, na elaboração desta macroestratégia, temos que estar articulados com aquilo que são as estratégias europeia, nacional, regional e sub-regional da CIM. Ou seja, se nós partimos de um quadro europeu de promoção de um crescimento sustentável, inclusivo e ligado à competitividade, portanto, também teremos que, a nível local, dar expressão a isso. E encontramos, de facto, estes cinco fatores. Julgo que acho que foi fomos felizes muito todos feliz. Nós foi uma ideia muito feliz nesta identificação, pá, inovador, porque de facto queremos tornar este território mais competitivo, mais criativo, otimizar a cadeia de valor de todo o nosso território. Inteligente, no sentido de temos que atrair e temos que fixar mais conhecimento. Temos que promover a integração do nosso território em redes de conhecimento, com centros de investigação, com as universidades, reforçar também aqui uma ligação às questões da educação, da formação, no fundo, para conseguirmos atrair e fixar talentos. E esta foi uma das conclusões do Congresso do 3º Congresso da Beira Serra, que foi o primeiro momento onde lançámos a discussão e o debate na região, inclusive porque as questões da coesão social, do combate à pobreza, do combate à exclusão, têm que estar em cima da mesa, portanto, e sobretudo aquilo que tem a ver com o próprio isolamento das pessoas e a dispersão das pessoas em todo este território, que temos que encontrar formas criativas, formas inovadoras de o resolver. Por exemplo, os concelhos estão. Nós em Góis temos um projeto que é liderado pela Adiber, ligado à teleassistência para os idosos. Inimitável, vamos um pouco àquilo que falávamos há um pouco, a valorização daquilo que é nosso, daquilo que é genuíno, daquilo que é autêntico. Do que é idiosincrático. Precisamente. Institucional, ligado à capacitação das organizações e à capacitação de todos estes parceiros. No fundo, integrarmos também e reforçarmos aqui as redes colaborativas. Portanto, foi um pouco nesta área. Foi uma ideia feliz, passa muito bem em termos comunicativos. Isto visa ir buscar, permitam-me uma expressão, fundos comunitários para promover a mudança do território até 2020. Miguel Ventura, está aprovado? Não, como eu disse há um pouco, portanto, nós entregámos a candidatura no dia 13 de fevereiro, portanto, aprovámos-la em dia 11, foi entregue no dia 13. As autoridades de gestão têm até ao dia 14 de abril para apreciar e para decidir a pré-qualificação da parceria, ou seja, dizer que aprovaram esta macroestratégia, que é a Adiber que vai gerir esta macroestratégia para este território específico dos concelhos da nossa zona de intervenção. Estás preocupado com a decisão? Eu julgo que não, porque no sentido de que este trabalho que aqui está foi amplamente participado, temos uma parceria muito ativa, uma parceria muito viva, com um grande envolvimento de todos estes atores. Fizemos reuniões em toda a região. Sabemos que há uma sobreposição territorial com outras candidaturas, mas que isso, obviamente, se resolverá e perante todas as informações que integram a nossa candidatura da LBC Rural e perante o histórico e a experiência que é tida dos últimos programas, portanto, julgo que não há motivos para que a Adiber, para que esta região continue a beneficiar destes meios essenciais ao seu desenvolvimento. Tens noção que muito do futuro de quem nos está a ouvir passa pela aprovação desse dossiê? Tenho noção da enorme responsabilidade que vamos ter num futuro próximo, no sentido de dar continuidade a todo este trabalho. Para dar um exemplo brevíssimo, eu há um pouco disse que uma das nossas prioridades no último quadro foi a criação de capacidade de alojamento, que não havia na região. Criámos cerca de 200 novas camas. Nesta macroestratégia, aquilo que está identificado é direcionarmos a prioridade para outros fatores. Produtos locais de qualidade, reforço para a produção, sobretudo para a comercialização e distribuição desses produtos locais de qualidade, e por outro lado a animação territorial no sentido de com iniciativas de animação turística, e estamos aqui a falar em iniciativas empresariais com interesse económico para a criação de riqueza, possamos atrair e fixar aqui os turistas por períodos mais alargados de tempo, no sentido de dar movimento a toda essa capacidade de alojamento que no último quadro comunitário foi apoiado. Portanto, isto é um processo integrado e evolutivo, no sentido de valorizarmos tudo aquilo que foi feito e não perdermos, efetivamente, não chegarmos daqui a meio dos anos e dizer, então, onde é que estão as unidades de turismo que foram apoiadas, que já está tudo fechado? Não. Queremos dar essa motivação para que o desenvolvimento turístico seja efetivamente uma área fundamental para o desenvolvimento económico deste território. Ainda no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária, está a avançar um DLBC urbano aqui em Oliveira do Hospital, que é quase caso único em toda a região centro e que também envolve um sem número de atividades e permite promover o desenvolvimento urbano, nomeadamente da União de Freguesias Oliveira do Hospital São Pai de Gramaços, que também tem a colaboração da Adiber. Sim, estamos a falar aqui, o DLBC criou aqui vertentes distintas. O rural, que vem dar sequência, como disse, aos programas líder que nós estávamos familiarizados. O DLBC Costeiro, que já existiam os grupos de ação costeira, que já vem atrás do Subprograma 3 do PRODER, portanto, muito virado para as pescas e para as comunidades piscatórias, portanto, e aí o nosso território não é elegível, e foi criada também agora a figura do DLBC urbano, em que foram elegíveis apenas os núcleos urbanos de nível superior. Onde está o Oliveira do Hospital? Onde a cidade de Oliveira do Hospital está identificada nas 31 de toda a região centro. E obviamente que havendo a oportunidade de apresentar uma candidatura que vem complementar a candidatura do DLBC Rural, o município de Oliveira do Hospital convidou a Adiber a assumir, dada a experiência que temos nestes projetos participativos, a assumir também a liderança da candidatura, e foi um trabalho muito forte, muito intenso que foi desenvolvido, e aqui tenho que ter uma palavra de apreço para o esforço da equipa liderada pelo Sr. Vice-Presidente, pelo Dr. José Francisco Rolo, que nos últimos dias foi inexcedível no sentido de fazermos também aqui uma proposta de candidatura muito interessante, mais virada, este LBC urbano, mais virado para as questões sociais e para a resolução de problemas que se apresentam nos núcleos urbanos, distintos, mais diferenciados do que aqueles que estão identificados nos territórios mais rurais. Portanto, uma intervenção mais de índole social, foi essa também a proposta que foi apresentada, e também aguardamos pela decisão sobre esta candidatura, que está a par da outra do rural. Agora, ainda voltando ao rural, só, e julgo que é uma questão que talvez antecipar-me a uma questão que talvez fosses colocar. Meios financeiros. Há aqui uma preocupação que nós temos. É que o pacote financeiro que eventualmente estará em cima da mesa, e que nós só o conhecemos quando vier a decisão, que estará em cima da mesa para os próximos anos, é significativamente inferior àquele que tivemos nos últimos 5 anos. Portanto, terá que haver aqui, de facto, uma gestão. Isso é uma fruta da época, não é? É uma fruta da época, mas que não deveria ser no quadro daquilo que é o resultado da nossa conversa. Ou seja, como é que nós podemos promover o desenvolvimento destes territórios se não nos dão meios para concretizarmos? Fica a tua trabalho. Mensagem, Miguel, temos 3 minutos e eu ainda tenho 3 questões para te colocar. A primeira é, ou eu estive muito distraído, ou nunca ouvi da tua boca nesta nossa conversa, e estávamos aqui o dia todo a conversar sobre esta região que tanto gostamos, a expressão empresários. Fui eu que ouvi mal, estive distraído, ou foste tu que não referiste mesmo? Não, falei de criação de riqueza, falei de investimento privado, falei de competitividade, falei daquilo que vai ser o grande enfoque do próximo quadro, que é o apoio à iniciativa empresarial. Porque eu, quando falo em turismo, quando falo em produtos locais de qualidade e a valorização, estou a falar nos produtores locais, estou a falar nas microempresas, estou a falar no conjunto. Quando falo em capacidade de alojamento, estou a falar num conjunto de pequenas empresas que criaram as suas unidades de turismo rural. Não utilizei a palavra empresário diretamente, mas indiretamente ela esteve sempre presente na nossa conversa. Está feito o sublinhado. A Adiber é uma instituição de utilidade pública, tem 20 anos de vida, se não estou errado, 9 colaboradores. Miguel, muito rapidamente, como é que vive a Adiber? De onde vem o cash vem, que suporta a Adiber? Vem destes programas, vem da gestão dos programas e também do apoio financeiro dos municípios para o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas e projetos que entendem como oportunos. Dou apenas um exemplo: a última participação da região da Beira-Serra na BTL foi assumida na íntegra pelos municípios, portanto foi liderada pela Adiber, mas em termos financeiros, não havendo neste momento um programa que permitisse o apoio às despesas, os municípios assumiram na íntegra, porque entenderam que era de facto importante continuarmos com esse trabalho de consolidação do reforço da presença da região na BTL, assumiram essa presença. Portanto, vêm-nos os meios financeiros, portanto, dos projetos que desenvolvemos, não apenas do líder, mas projetos de formação, projetos ligados à área da igualdade, à área da promoção da cidadania, que temos vindo a desenvolver, onde vamos buscar efetivamente o financiamento e os meios financeiros para o nosso desenvolvimento. Agora, também digo aqui que não é nada fácil tomar conta da tesouraria. O dia-a-dia de uma associação de desenvolvimento local, uma associação privada, também gostava de vincar, de facto, esse meio, uma associação sem fins lucrativos, privada, na sua gestão do dia-a-dia. É, de facto, muito complicado. 20 anos depois, continuas com o entusiasmo que se nota mesmo ao microfone, que dá também para ver nas nossas redes sociais, onde já temos imagens desta nossa conversa. Miguel, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, como eu gosto de dizer, como é que tanto entusiasmo, tanta paixão, tanto trabalho não tem tido reflexos no sucesso eleitoral das tuas iniciativas políticas? Eu não gosto de misturar as coisas. Uma coisa é a minha atividade profissional que me dá muito gozo e ao qual me empenho no máximo e tento dar o meu melhor. Outra questão é, de facto, a atividade cívica. E a atividade cívica no âmbito da política, porque é também, no fundo, eu me tive na política como um instrumento para ajudar à construção e dar também algo de mim que eu acho que poderia dar. Eu acho que tenho dado, enquanto vereador da oposição, mas também aí podemos ajudar a construir, neste caso, o Conselho de Arganil, portanto, onde exerce essa atividade. Agora, o povo, obviamente, que é soberano, entende se calhar que eu posso desenvolver melhor a atividade noutros fóruns que não na Câmara de Arganil, mas tenho muito honra. Não te incomoda isso? Não, tenho muita honra em servir o meu Conselho na oposição e sinto-me muito orgulhoso de várias propostas que temos apresentado e que tenho apresentado ao nível do Executivo, mais cedo ou mais tarde, serem acolhidas e darem também aí um contributo muito importante para a afirmação daquele Conselho. Numa frase, qual é o teu grande sonho como Presidente da ADIBER? De facto concluirmos neste futuro mais próximo, é concluirmos com êxito a proposta que está neste momento para validação do DLBC, porque julgo que se o conseguirmos fazer, em 2020 vamos ter um território diferente para melhor. Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, muito obrigado pela presença aqui e pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, de facto, mais esta oportunidade que a Rádio Boa Nova deu para partilhar e dizer aqui também, porque não foi possível dizê-lo ao longo da nossa conversa, mas deixar aqui uma palavra também de muito apreço, de muita estima para todos os colaboradores da ADIBER que ajudam no seu dia-a-dia, com as suas competências, com a sua experiência, a construir e a criar também uma imagem muito positiva da ADIBER, em colaboração com todos os nossos parceiros. Muito obrigado, Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, em Cash Resto Zero, na Rádio Boa Nova. É sempre assim no último sábado de cada mês, com reposição na terça-feira seguinte. Beijam pela preferência. Civifran. Construção e reabilitação. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiros Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. A Beira Serra está aí, sim ou não? Sábado, 12 horas, em direto na Boa Nova. Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, vem ao Cash Resto Zero responder a estas e outras questões. Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, pela voz de Miguel Ventura, num olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Este sábado, 12 horas, em direto, para ouvir e ver na Boa Nova. A não perder. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiros Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran.